deixastes a casa do Senhor para viver lá no mundo a tua vida. Só encontrastes grandes lutas e de sabores, e vi chorando com a tua alma ferida. Esta voz que está sempre a soar, volte, volte para o lar. De Deus cantava, voz insondável, tua alma sentia, e muitas vezes de joelhos balbuciavas de ser fiel a Deus, tu prometias. Ouça esta voz que está sempre a soar, volte, volte para o lar. Você fez tal qual o filho pródigo, abandonaste teus irmãos e teu Senhor, e hoje vives pelo mundo a sofrer, sem abrigo, sem paz e sem amor. Ouça esta voz que está sempre a soar, volte, volte, volte para o lar. Ouça esta voz que está sempre a soar,